Right, web 672. Salvador Spot Control, good evening, web 6720, crossing flight level 1400. Good evening, WAB 6720, radio contact on departure, climbing maintain 360 on dial departure. Roger, 360, dial departure, WAB 6720. Possible to fly direct dial? You to fly direct leader, WAB 6720. Even better, fly direct leader, WAB 6720. Thank you. Taxi Gol 1856, estamos com Uno, Uno 9 a bordo, 3 horas de pista alterna, Natal. Solo Salvador, 3897, posição número 5, está ciente da informação, IC. Controle Salvador, Chiné 6143. Siga. Possibilidade de vapor da posição Duna. Está liberado das restrições de altitude e velocidade na STAR? Mantém a STAR. Isso é para 2.000 pés, o 6143. Mantendo apenas o perfil horizontal da chega. Desde as restrições, mantenha o perfil descendo para 2.000, 6143. Muito obrigado. Linda, cola no zero, vento 090 graus, 079. Linda, cola no zero, boa noite. 98, Salvador. Já fez chamarei, obrigado. With Recife Center Flight Direct 3G. Send by one, sir. Thank you. 56, decolou 09, chame controle 1998, bom voo. 98, obrigado, boa noite. 9856. Boa, sem identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1095. Senhor de Salvador, muito boa noite, boa noite, 56, decola, perfil da PUCA, Aracaju. ONU 601. Posicionado na ponte 4, ciente da informação isso, autorização de tráfego para Galeão, nível do plano 360, por favor. Autorizado 360 via rota do plano de voo. Primeira via fez o Luno 0 até SMAP, direto, depois 0 via. A pista 10 da Eulia da Brit, 571 transponder, 19 via no controle, Luno 601. E após SMAP é rota do plano de voo, Luno 601. Obrigado, Pedro. 5. 671 will call receive center. 21251 and backup 133-25. Web 672 is connected. That's right, good day. Salvador, da 3844, pode voar Duna? Poxa, 1143, está autorizado a SX-Ray, reporte localizador. Foi pro 6143? Ativo, o ILS X-Ray autorizado, reporte localizador. Receptando localizador, tá um forte ruído na sua frequência aí, 1298. Copiado, comandante. E, por gentileza, nas proximidades do marcador externo, duas aeronaves reportaram a interferência de rádio comunitária aqui. Poderia passar as proximidades do marcador e avisar se recebeu também a interferência? Reportará, 1143. Aqui na posição aqui ainda tá interferência. Interferência, é apenas um ruído ou dá para caracterizar a rádio pirata ou a rádio comunitária? Dá a impressão que tem uma música tocando no fundo, não é só um ruído só não. Piado, grato pela informação, 1143. Tá 3894, está presente, está livre, aprovou de TAP, 3894. Para 273, a série de identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1015. Tá bom. 856, chame agora o Centro Recife, 12685, alterna 12545. Ok, entendeu, 12685, é isso, Recife? Ativo, alternando 12545. Passando externo, 1143. 1143, completo ILS, chamando Torre, 1983-16. 186, a interferência da rádio permanente, 1143. Rato. Uno 43 ciente, livre pouso no zero, vento 090 graus, Uno 49. Livre pouso na pista no zero, o cheiro é 6143. Hamilton Golf, contato radar estabelecido 63 milhas, noroeste, VOR Salvador, com referência visual no 075. Prossiga na proa da Iparipe, para ingresso do corredor Interlagos. Sob vigilância, reporte de áudio descido. Hamilton Golf. Rotatório, afirmativo, está livre, Tango Golf. Na posição ETAP, troque para 120.8, reporte ETAP 1208, então 3894. É copinha, 3894, qual foi? 1208. 1208, tá. Então tá, 3894, boa. 3894, alto e claro, prosseguindo a descida agora para 2000 pés, ILS que foi autorizado, reporte no localizador 3894. Já vem da mesma forma, alto claro, 2000, só 3894. E por gentileza, 3894. Entre Duna e Simbra, na frequência 198, a frequência anterior, recebemos vários reportes de interferência de rádio comunitária. O senhor, por gentileza, fique atento, caso receba alguma interferência, reporte de controle. Ah, capa, eu tenho passado sempre aqui na frequência anterior, realmente estava com interferência de rádio pirata. Copiado. 6143 e Brasa 68. Desça para 2.500 pés, o altímetro 167, portão 8, para o pushback questionamento. Mais 2 minutos, aguardo. Próximo é Juliette, 6143. Interceptando o localizador, visualta 3894. Enche, 3894. Alguma interferência aí de rádio? Não. Clean aqui, tranquilo. Ok. Vamos permanecer na minha escuta até o externo aqui, para verificar. Capanda. Livre chamada para trás, 5 metros. Solo San 3897 para pushback na posição número 5. Autorizado. permanece 5/5 sem nenhuma interferência? Zero interferência. Copiado. Completo o ILS X-Ray, chamando Torre 198, decimal 6, grato pela colaboração. Obrigado a você, X-Ray. Tá 3894, livre pouso no zero, vento 080 graus, 099, cheque trem. Baixar e travado. Frequência. Vou seguindo até o externo 208, o 1273. E pra ver se trocando para o 3894, entrará na época. 894, sala 27, direito 1219. 1219, 3894. 1273, por gentileza. Cheque se entre Duna e Simbra receberá interferência de rádio pirata, por gentileza. Taxi autorizado Alfa, reportando as Juliette para ingresso no parque, tá 3894. Boa noite, Bono 925, autorização Brasília. Confirma a subida? descente para o 08, tá? 3894. Boa noite, Gol no 567. A linha decola no 0, vento 080 graus, 14 nós. A linha decola, pistão no 0, 567. Muito obrigado, uma boa noite. Também com 1015 até o ponto de espera. Externo completo, ILS X-Ray, grato pela colaboração. Chama a torre 118 desse Palmeira. Oi, 360, Brasília, Presulo 17, Arbore, Pistona 0, curva direita após. Após Arbore, Elefa, 5061 no 198. Estacionamento Gol 1925, posição 1. 1567, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. 360, saída Arbor 567. 73. Boa noite, Lando 273, livre pouso no 0, vento no 080 graus, 149, cheque 3. 3, checado, livre pouso no 0. Salvador, uma excelente noite, TAM 3897, após a passagem do trave na final, ali mantendo no zero. Então, após a passagem do trave, TAM 3897. 1 no meio, 500 pés, controle de rotatório, Rondel Tambor.